9, chama Recife no 251, alterna 13325. Círculo 33, círculo, boa noite, mano, 889. Boa noite. Jazeiro do Norte, copia? Tá pronto, copia, 9808. 9808, autorizado, Jazeiro do Norte, 190, direto, Otário, Whisky 1, Paulo Afonso, direto. Roda na zero, curva esquerda, Momo, após Paulo, voa direto, Paulo Afonso. Controle 1208, aciona 5433. É, poderia repetir o transporte, querida? 5433. Autorizado, então, 190. Conforme rota do plano, decola da 10, cruza esquerda na Momo, após voa direto, Paulo Afonso. 5433 o transponder, 1208, controle de saída, passaria do 9808. Passaria do 9808, correto, chama pushback acionamento. Chamaremos. Passaria 9808, na escuta. Na escuta. Vai modificar a saída pra Momo Kogbo após direto. Momo Kogbo após direto. Estimativo. Luiz 662, decolada 110, controle 120, decimal 8, bom voo. Agora o controle da 3662, agradeço. Autorizado, chama táxi. Uma boa noite, 103662, passa 1800 metros. Sobe 370, vigilância. Vigilância da 3662. Possibilidade, senhor, de voar Zipar? Zipar negativo, mantenha a saída. Vigilância da 3662. Salvador, eu passarei do 9808, pushback, acionamento. Remoto 14, passarei do 9808, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 9808. Alô, 3522, eu nomei a Palatáxi, que eu falo a de 4 horas, que eu dei 72, alterna Marcel. 3522, eu nomei a táxi inicialmente da saída do pátio 3, aí segui o tráfego da Gol puxando o portão 02, até o ponto de espera da 1-0 como número 2. Quando lá, tô vendo no 895, altímetro no 0 no 3. Estou com ponto de espera como número 2, ponto de espera da torre, 895. Nomeia 04, táxi direita via Índia, ponto de espera da 90, torre 1895, altímetro 10, 13. Salvador, muito boa noite, 3301, última informação de todos. Cruzando 180 para 150 na próxima. Boa noite, 3305, desce para 2000 pés, 1300. 2000 com 1300, na próxima. Alô, boa noite, hoje é na M3-3, na formação, fica o portão 4, Guarulhos, 360. M3-13, boa noite, autorizado Guarulhos, 360, Operazul 16, Recova 10, curva direita, Dael, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5437. Confirma autonomia? 8 horas. Seguinte, 9808, táxi 41, Índia, ponte 000, torre 1895, altímetro 90 no 3. Gente, via Índia, 1895, 613, pode cotejar. Autorizado Guarulhos, 5360, decolando a pista 10, primeira curva à esquerda, perdão, à direita, na saída da EL, transição vira após 30, alpejou 16, conforme o plano. Controle a voz 208, a senhora 567, o Xené 6313. 313, correto, chama o feedback do nome. Aguardará. Ali, próximo táxi, eu tive 102 no meio. Confirma? Ali, para o próximo táxi, eu tive 102 no meio. Afirmativa, até o ponto de espera do 10, quando lá 1895. E eu estou passando no meu, lá 2495, bom. Boa Azul 4235, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, 1013. Aproximação Salvador, 5515 em retorno. Prossiga. Qual seria nosso número para posicionamento? Número 5. Número 5, seu posicionamento, sim. Tá, meu realista 369, portanto 3398. Autorizado Varitap 339. Solo 22, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direita 21, total, obrigado. 204, decolada 224, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Flamante desce até o 50, 050. Controle Salvador, uma boa noite, é o Gol 604 na Momo. Salvador, Gol 604. 04370, mantém a saída Momo Vigilância. 370 Momo, Gol 604. No meio, livre decolar, dá no zero, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. Oi, Salvador, muito boa noite, passaria do 9808, ponto espera pronto. Boa noite, 9808, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenho no zero. Após o trip, ali mantenho no zero, 9808. Meia, decolada aos 26, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Saltou, atualmente é o Trip 5216. Trip 5216, sobe 190, saída pouca vigilância. 190, pouca vigilância. Livre decolar, dá no zero, vento 090 graus, com 8 nós. Livre decolagem iniciando 9808. Azul 4235, redução de velocidade agora para 200 mais. Reduzindo 200 nós para 2000. Decolado aos 29, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 9808, obrigado. Controle, boa noite, passaria 9808. 9808, saída Momo, vigilante. Romo, 9808. Pessoal. 3305, passado 1, autorizado LS, reporta estabilizado. Calma lá, já está estabilizado. Fechamos a torre Santo 1895, 3305. 3305. 3398, desce para 2000, ajuste 1003, autorizado LS. 2000, vai reportar estabilizado, né? Para descida 5515. 5515 para 2000 pés, vai completar a chegada, bom fim. 2000 via chegada 5515. Controle, tá acertando de Zeus? Negativo aqui, ó. Pronto, Serra Vita 369. Eu tô autorizado, Serra Vita 369. Tô autorizado via chegada maré. Ok, então peço desculpa, qual a prova que eu quero no momento? Na Proa de Duna. Proa de Duna, então. Traço 235, mantenha a Proa de todo vetor para sequenciamento de traço 4235. Até no Proa 4235. 13, pouso livre. Três, três, nove, oito, vetor para sequenciamento. Vai curvar agora em esquerda na proa 330. Esquerda 330, tá? 3398. 4235, esquerda na proa 160. Desce para 2003, autorizado LS. 4235. 160, descendo para 2100. Livre LS. O Rio desce para 3.000 pés, 2013. 3.000, 2013. 1604, chama agora Recife 12545, alterno 12685. Com 972, usa para 2009, número 3 na aproximação. Tio 200, eu uso 972. Controle, pode confirmar no momento agora o número de pouso para você? Vim, então 3, número 2. Três, 398, curva direita para 040. Três, 398, completa direita, Duna. Vamos fazer a 7.000 para 3.000 pés, deve manter a prova de piloto. 5972, mantém a prova de piloto para Pelotuna. Pelotuna. Pelotuna. 3305, solo aos 34, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, direita, tá 3305. Salvador, Sander, 6, 1, 1, 3, 1, 3, está na posição 04. 63104, autorizado, chama táxi. Alto Salvador, boa noite, Alto 3305. 3305, boa noite, Alfa Juliette 05, 06. Alfa Juliette 06, Alto 3305. Ele passaria 3809. Prossiga. Possibilidade de coordenar a voz direto do Brasil pra gente, senhor? Aguarde e mantenha a saída. Aguardando. 1014, Levi Souza, azul, 4235. Reduzindo para 205-515. Rio 5972, vetor para sequenciamento, direita 195, quarto vetor para o curso do localizador. 195 para o localizador, é limite. Rio 5972, inicie redução para 1809. Está iniciando o risco do 9-7-2. Sim. Madrid 398, reposto estabilizado. Vai repostar. Rio 5972, integrar tráfego, posição 11 horas, 4 milhas e meia, Airbus 320 da TAM, aguarde vetor final. Informativo, se precisar passar o localizador e retornar depois, a gente faz. Sim. Realizador, Campa Vista, TAM 3398. TAM 3398, chame torre 1895. 1895. Rio 972, desce para 2000, direita 160, reposto estabilizado. Esquerda 160, 2000 pés. Rio 5972, complete direita 130. 130, Rio. Posição esquerda. Esquerda, já interceptando já com o Capadinho. Rio 5972, complete aproximação, torre 1895. Grato. Torre Salvador, boa noite, OTAN 3398, final. 3398, vento 080 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4, aguarde pista livre. Na 3, pô. Torre de Salvador, esse é o Rio 5972, 4 milhas para Simbra, tomar a baixada de trabalho. Sente reporte externo, 5972. Chamada no externo. Quatro, dois, três, cinco.